Pilantra na quebrada, marco o coto da gundu. Fala pra trocar de monte, sobra de apetite. Riquitila de gude, sangue no olho de explosão. Regra principal, tem distância da polícia. Pilantra na quebrada, marco o coto da gundu. Fala pra trocar de monte, sobra de apetite. Riquitila de gude, sangue no olho de explosão. Regra principal, tem distância da polícia. Isso é no crime, tá ligado? Sabe como é que é? As parcerias fortalecem, sempre estamos de pé. Sempre tomando de assalto, gira tambor, tem dum-dum. Pistola só role point, passa batido nenhum. Criminoso não sei, só consciente qual é. Queremos carro, dinheiro e pegar muita mulher. E se colar na quebrada, pode chegar que é bem-vindo. No sapatinho ligeiro, o nosso corre fluindo. Comédia fica assustado que a quadrilha formou. Tu fica só me olhando, aí pra mim demorou. Disposição, linha de frente, colete aqui é blindado. Sujeito, homem, queixo duro, cadeado. Vamos respeitar as caras, vários pivetes aqui. O mais besta na quebrada faz os trabucos cuspir. Apologia ao crime na sua definição. Só não é apologia, seu funk e ostentação. Whisky, dopone, escama e narguilê. Sou da perifa, cuzão, tu não sabe o que vai dizer. Vai pra puta que pariu esse MC Guimê. Aí função tá ligado que aqui não é brincadeira. O sacerdote aqui reza porque pintou foi sujeira. Pilantra na quebrada, marco o coto da dum-dum. Fala pra trocar de monte, sobra de apetite. Riquitila de gude, sangue no olho de explosão. Regra principal, tem distância da polícia. Pilantra na quebrada, marco o coto da dum-dum. Fala pra trocar de monte, sobra de apetite. Riquitila de gude, sangue no olho de explosão. Regra principal, tem distância da polícia. Minha função no corre é almejar os milhão. Minha função no crime não dá mole pra cuzão. Sabe como é que é? Sempre nativa nos 12. 157 pode crer pra garantir o de hoje. Ouvi dizer por aí que aqui só tem bandidão. Depois bandeira estiada lá no caixão do Brabão. Mesmo correndo no crime com os mano das antigas. Já vi muito sangue jorrar, lá se vai uma vida. Andar de tênis novo, só de profeice no pé. Carreta nova, meu mano, som estralando, pois é. Da ideia sacerdote, a vida é uma escola. No pátio do Cascavel, só esperando minha hora. Poder sair dali, encontrar minha família. Obrigado mesmo, ó pai, por me olhar todo dia. Não vou falar de amor, se aqui só tem discórdia. O prejuízo é o mesmo, tipo um ninho de cobra. Salve a todas as quebradas que são do corre e função. 2014 na fita e os armamento na mão. Cadê os parceiros, meu irmão? Vamos sair de F1. Minha função é essa, então pode crer, sou mais um. Pilantra na quebrada, marco o coto da dum-dum. Fala pra trocar de monte, sobra de apetite. Riquitila de gude, sangue no olho de explosão. Regra principal, tem distância da polícia. Pilantra na quebrada, marco o coto da dum-dum. Fala pra trocar de monte, sobra de apetite. Riquitila de gude, sangue no olho de explosão. Regra principal, tem distância da polícia.